sosteremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos veremos. Chuvas mandadas. Bênçãos do céu, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Eu quero chuva, chuva de bênção, chuva de bênçãos do céu, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer o vigor. Chuvas, sim, Senhor, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas, oh,